Boa noite. Crimeia já é Rússia. Benfica vence Nacional na Madeira e continua sem resultados à procura pelo avião da Malaysia Airlines. São alguns dos destaques da edição de hoje do nosso Antena Web Informação. Neste momento está a cair o céu em Vila Nova de Gaia, como aliás é perceptível, e assim ainda mais perceptível. Eu volto a dizer, dependendo da fome, não é? Do tipo de fome. Pode ser fome de comida, como fome de outra coisa. Então é esse, ainda sou muito verde, ainda sou muito não faz as coisas. Eles fizeram um unplug muito bom, por acaso. Gostei do unplug deles. E esta música ficou muito bem no unplug. 13 em ponto, aos domingos, às 3 da tarde, com Adriana Pequeno e Carlos Bonaparte no Canal 1. Antena Web Informação. Boa noite. A tensão volta a aumentar na Crimeia. Vamos por partes. Foi então hoje afirmado um tratado, um acordo, em que se estabelece a reunificação da Crimeia, bem como Sevastopol, na Rússia, na Federação Russa. Ora, tudo muito rápido. Fazendo uma retrospectiva e situando os ouvintes, no dia 22 de fevereiro, Viktor Yanukovych era deposto da presidência da Ucrânia. De imediato, algumas manifestações, enfim, independentistas e de reunificação à Federação Russa, mas foi na Península da Crimeia que tudo piorou e acabou por se desenrolar. Ora, de imediato, forças não identificadas ou não identificáveis, identificando-se apenas como, ou designadas apenas como autodefesa pró-russa, ou autodefesa da Crimeia, começaram a tomar a seu tempo pequenas bases na Crimeia, então ainda enquanto território ucraniano. Esta região, que foi entregue à Ucrânia em 1954 por Khrushchev, enfim, foi então assumindo cada vez mais uma identidade russa. No dia 6 de março, a Crimeia afirma que vai então fazer um referendo, no dia 16 de março. Inicialmente, este referendo estava programado para 25 de maio, depois antecipado para 30 de março e finalmente realizado a 16 de março. Então, a Crimeia votar os 96,77% a favor da reunificação com a Rússia. Segunda-feira, firmar a sua declaração de independência, reconhecida unilateralmente e pela Rússia, e depois então a reintegração à Federação Russa então nesta terça-feira. Desde logo uma reintegração, enfim, que mereceu várias contestações e que acaba então por fazer com que a Rússia tem ainda mais sanções por parte da comunidade internacional, designadamente União Europeia e Estados Unidos da América. É então assim que a Crimeia regressa à Rússia, vários anos depois, especificamente 60, mas nem tudo são rosas. Um militar ucraniano foi morto depois de uma invasão das forças especiais pró-russas, ainda assim designadas. Foi tomado então um quartel da Crimeia, um quartel pertencente às forças ucranianas, agora consideradas como forças de ocupação, e automaticamente deram-se alguns confrontos. O uso da força acabou por degenerar na morte de um militar ucraniano. Simultaneamente, a Rússia também fala na morte de um miliciano pró-russo, mas no caso dos russos não há especificamente dados sobre quem seria. No caso dos ucranianos, vão avançando já quem teria sido, ou quem foi, aliás, a vítima mortal, e afirmam que não foi possível salvar o militar porque as forças impediram a entrada de reforços para salvar aquela vida. Mais um dos motivos, aliás, que mereceu a condenação por parte da comunidade internacional. Neste momento, então, a Crimeia é território russo, segundo a Rússia, ainda que a Ucrânia, Estados Unidos, Japão e União Europeia, por exemplo, não o considerem dessa forma. Para já, o jogo diplomático vai prosseguindo favorável à Rússia. 20 milhões de garrafas por ano é o que é produzido em todo o mundo. Garrafas de plástico. Uma questão que está a gerar alguns problemas e há cientistas que estão a tentar descobrir uma solução para reduzir, digamos, o desrespeito com o ambiente. Recentemente, alguns cientistas descobriram que as algas podem produzir os polímeros necessários para a criação do plástico. No mais que este plástico, ainda em fase experimental, é aparentemente mais robusto e, por significância, mais resistente. Isto poderá fazer com que garrafas mais finas possam ser produzidas, por forma a que se economize matéria-prima e se respeite mais o ambiente. Estas garrafas com este novo plástico produzido por algas poderá começar a ser comercializado entre 10 a 15 anos. Tudo depende agora da possibilidade e rapidez do seu fabrico. As algas não são o único método para extrair plástico, mas avançam estes cientistas que é, portanto, talvez o método mais bem sucedido até agora. Combinado com outros, poderá fazer com que este plástico mais respeitador do ambiente comece a entrar em circulação daqui a 10 ou 15 anos no máximo, ainda que, bem lógico, sejam para já especulações. Sport Benfica venceu ontem na Chopana a equipa do Nacional por 4 bolas a 2. Só na primeira parte marcaram-se 4 dos 6 golos da partida. Começa tudo muito cedo, a equipa nacionalista de Manuel Mota é inclusive em vantagem. Aos 5 minutos, o árbitro do jogo considera que há mão na bola por parte da equipa do Benfica, neste caso pelo jogador Luizão. 5 minutos, grande penalidade que Candeias converte a favor dos madeirenses, 1-0, que o Benfica desfaria dali a 18 minutos. Quando se dá o empate, Markovic, Rodrigo e Lima fazem um jogo, uma jogada excelente, com um cruzamento atrasado de Markovic para Rodrigo. O jogador de descendência espanhola amortece para Lima, que faz o 1-1. 9 minutos envolvidos e a equipa encarnada colocar-se em vantagem. 2-1 aos 33 minutos, com Rodrigo a bizar na partida, dar então o segundo golo para a equipa encarnada e a reviravolta no marcador. O golo foi espantoso, de pé esquerdo, forte, do jogador Rodrigo. O Benfica faria ainda 3-1 antes do intervalo. Desta vez foi Garay de cabeça, depois de um canto marcado do lado esquerdo. A bola quase não entrava na baliza, entrou junto à barra. O Benfica e o Nacional foram para intervalo sem substituições, mas aos 72 minutos dá-se uma substituição relevante. Sai Siqueira, que já estava inclusive amarelado, e entra Silvio. Já vão perceber porque é que digo que é que foi relevante. Aos 80 minutos, Giannini para o Nacional faz o 2-3. Na altura em que o Benfica tinha poucos defesas naquela área, o que permitiu a Giannini um golo mais fácil. Entretanto, aos 88 minutos, cruza Silvio para Garay, que novamente de cabeça faz o 4-2 final, arrumando com a questão. Nesta altura, e depois de fechada a 23ª jornada, o Sport Lisboa-Benfica está cada vez mais perto do título e o Porto, o Futebol Clube do Porto, cada vez mais longe de o conquistar. Neste momento, os encarnados têm 12 pontos a mais que o Futebol Clube do Porto, distância quase inédita para esta altura do campeonato. A equipa do Benfica está a 7 pontos do Sporting, que, como já recapitulamos na edição anterior, venceu o Futebol Clube do Porto, precisamente neste domingo, por 1-0. 26 países envolvidos na procura de um avião que desapareceu dos radares. O avião da companhia da Malaysia Airlines fez escala em Kuala Lumpur e dirigiu-se a Pequim. 226 passageiros, 13 tripulantes, mais de metade dos passageiros eram chineses. E não há nem rastro do voo. Do avião, aliás. Sabe-se que desapareceu dos radares ou na altura aparentemente estava tudo bem. Não há para já qualquer tipo de informação ou de suspeita qualquer que possa dar pistas. Enfim, o que se pode dizer é que esta é uma das buscas mais mediáticas, já que não há sinais nem do avião nem de passageiros. Quanto aos dados que estão a ser cruzados entre os passageiros e tripulantes, não há para já ninguém com comportamento suspeito, mesmo os pilotos e copiloto, onde há imagens das câmaras de segurança do aeroporto, não há um comportamento, enfim, é um comportamento normal, não há qualquer tipo de suspeição pelo comportamento apresentado, então, no caso, em frente às câmaras de vigilância. É uma procura que está a envolver, então, 26 países e não é apenas por uma questão mediática, é mais porque a área em que pesquisam é enorme. Vai desde o Índico até bem mais para o norte. O depósito do avião estaria cheio, o que quer dizer que até ter ficado sem combustível pode ter feito muitos quilómetros pelo caminho. Há indicações de que o avião podia ter, por exemplo, passado pelas Maldivas, o que até corresponde à pesquisa, já que o Oceano Índico é um dos uma das fontes que, aliás, é um dos caminhos por onde vai a busca por parte destes 26 países. Um avião branco de asas vermelhas foi visto a sobrevoar a uma altura extremamente baixa, vão indicando alguns nativos destas Malvinas. Não há, todavia, qualquer confirmação, aliás, Maldivas, não há qualquer confirmação sobre este facto. O que é certo é que o avião já desapareceu há 10 dias e não há qualquer informação sobre o mesmo. E foi encontrada morta em casa a namorada de Mick Jagger dos Rolling Stones. Tinha 49 anos e foi encontrada enforcada. A princípio tudo vai indicando para um suicídio. Mick Jagger, que ficou visivelmente abalado, não está aparentemente a reagir bem à perda de sua namorada e também a melhor amiga. Há inclusive a informação de que os Rolling Stones poderão estar para equacionar o cancelamento da digressão para este ano 2013, ao contrário daquilo que seriam as previsões de um ano com muitos concertos. Ao que parece, a digressão irá mesmo ser cancelada, ainda que esta seja uma notícia por confirmar. Mick Jagger vivia com a sua namorada e também, segundo o próprio dizia, melhor amiga. O Antena Nova Informação fica por aqui. Regressamos amanhã às 8 da noite.